Bom dia, Mazuti. Bom dia, gente amiga. Quando converso com as pessoas sobre este incessante caminhar na busca do sucesso nesta vida, ouço suas experiências, escuto algumas histórias até interessantes. Por exemplo, um paciente contou-me de um incidente que aconteceu em seu final de semana, em que ele viajava junto com a família, a esposa, uma filha adolescente e um filho de 7 anos de idade. Numa parada, durante a viagem, desceram para esticarem as pernas e tomarem um cafezinho. Logo depois, o ônibus partiu e lá pelas tantas deram-se em conta de que faltava alguém. Era o filho menor deste casal. Voltaram correndo ao restaurante onde haviam parado e encontraram o menino no banheiro masculino. O garoto sequer se dera conta de que havia sido deixado para trás. Gente, se você tem filhos, pode imaginar quão traumática é uma situação como essa. Muito embora os pais amem seus filhos, todos os dias muitos adultos se afastam de suas famílias na luta diária em busca do sucesso. É como se estivessem viajando por uma estrada e quando estão bem longe, percebem que deixaram sua família para trás. A tragédia é que muitas pessoas valorizam suas carreiras ou sua satisfação pessoal mais do que suas próprias famílias. Acham que vai dar muito trabalho voltar e assim continuam seguindo em frente, numa caminhada enlouquecida. Abandonam seus parceiros, seus filhos, deixam a própria sorte, que é o que teria acontecido se aquela pessoa decidisse não voltar para buscar seu filho. Um livro que eu indico é do autor conhecido, Roberto Chinayachik, intitulado O Sucesso é Ser Feliz. Na verdade, na abertura do livro, ele fala de uma pessoa que vivia seu último dia, mas ainda não sabia disso. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado, porque na noite anterior fora se deitar mais tarde. Não havia dormido bem, tinha tido um sono pesado. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando na montanha de coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto, fez a barba correndo, automaticamente, não prestou atenção no rosto cansado nem nas olheiras escuras, resultado das noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não notou que os olhos dela ainda guardavam a doçura de uma mulher apaixonada, mesmo depois de tantos anos de casamento. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Claro que não teve tempo para esquentar o carro, nem sorrir para o cachorro, alegre, abanando o rabo. Deu a partida e acelerou. Ligou o rádio, pegou o telefone celular, ligou para a filha, mal sorriu quando soube das notícias do neto e fechou a cara quando a filha reclamou que ele não havia há algum tempo. chegou na empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda lotada era mais importante. Não saiu para o almoço, pediu um sanduíche e um refri diet. O colesterol estava alto, mas não fazia exercícios e já tinha sentido cansaço aos pequenos esforços, dando indícios de que o coração também começava a reclamar. Foi logo em seguida para uma reunião, já meio atrasado. Não esperou o elevador, desceu correndo pelas escadas. Sentiu novamente aquela dor no peito, desta vez mais forte. Os olhos escureceram e, num retrospecto a jato, viu passarem os momentos de sua filha, da sua esposa, da neta, de todos acenando e convidando para ele ficar. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro do seu coração e dos seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver mais um pouco e poder curtir sua família. Queria, mas já era tarde, não havia mais tempo. Gente, pensem nisso, pensem na sua família, ainda dá tempo, você ainda está vivo e pode fazer acontecer. Você pode fazer sua família ser um pouco mais feliz. Sou eu que estou dizendo, que também estou no pau todo dia. Então tá, até a próxima segunda-feira, três abraços. Tchau!